Caramba, Cast, está começando mais um querido sensacional Caramba Cast, isso mesmo. Apresentar a galera que está aqui conosco para mais um Caramba, que são tantos que eu estou pegando o costume de esquecer quantos eu já gravei já. Mas enfim, lá para casa dos 86, por aí. Exatamente 86, né? Boa, então. 86. Por um segundo eu jurei que você ia falar lá para casa do caralho. Não, que é isso. Não sou tão... Pelo amor de Deus, já. Isso. Enfim. 86 Cast, vamos apresentar a galera que está conosco hoje aqui. Todo mundo com o vírus da gripe aqui, tá uma coisa sensacional. Por favor, Rafa. E minha garganta tá inflamada, meu amigo aí. Eu tô fazendo teste de ver se minha língua tá mais quente do que minha cabeça. E quando minha cabeça estiver mais quente, minha língua, significa que eu estou com febre. Isso aí, vocês falam, por que o Rafa está gravando se ele está doendo? Porque as pessoas aqui são obrigadas. Me obrigaram! Obrigadas a gravar o cast. Está numa maca no hospital, a gente leva o computador e o microfone para lá para a pessoa gravar. Enfim. Estou amarrado aqui. Ah, cara. Eles me obrigaram a não me deixaram tomar banho e remédio e sem comida também. Só pra ver as pessoas rindo de mim porque eu tô doente. É só isso. Exato. Eu só um documentário e aí eu vou sair. Quer dizer, o comentário. Olha, tá vendo? Eu tô mal, gente. Tá mal? E também o Tuta aqui conosco. Opa, galera. Tudo bom com vocês? Uma semaninha só de ausência. Só pra bater a saudade no coração. Opa, de vocês. Que susto. Nossa, que susto mesmo. Uma semana de ausência só pra bater aquela punheta. Meu filho, tu te matou todos os corações aí. Pegou a gripe também. Tá todo mundo infectado aqui com o negócio aqui, né? Todo zumbi, né? Entendi. Enfim. E também conosco aqui, Matheus. E aí, galera. É só isso, velho. Passa no próximo. Que isso. E também o Gegel aqui conosco. É o único não infectado aqui. Bom pra caralho. Forte, saudável. Eu não tô com o vírus da influenza. Para os meus amigos que estão com gripe suína, por favor, mantenham-se longe de mim. Previously on AMC's The Walking Dead. Não faça esse barulho, porque senão vou atrás de você com uma pistola pra sacar daqui. Olha lá, outro. Olha o Tute. Infectados aqui, eu também estou com a gripe, mas enfim. E também. Ô, oh, zumbi! Cala a boca, porra! E também aqui conosco, por último aqui, também é convidado do Caramba Cast de hoje, a Kika! E aí, galera? Infelizmente, eu sou a única mulher nesse lugar. Nossa, no meio de tantos homens. Não duvide disso, a atitude do Gegel te faz duvidar. Meu Deus. Possuo medo. Ah, também eu sou a única que não tô gripada, eu acho. E não estou morrendo. Eu acabei de dizer que eu sou a única que não tô gripada. Tá, tirando, tá, Gegel. Eu não sou a única que não tô gripada. É, o Matheus também não tá, é tipo, ele reivindica os direitos. O bagulho é o seguinte, eu, o Gegel e a Kika vamos matar os zumbis que são vocês. Não, acho que não, porque estamos em empate. Três... Mas zumbis são bons. E nós temos armas. Eu como carne porque eu tenho gastrite pra um doer estômago. Tudo a ver. Ué, foi o Tuti que falou. Tem um argumento pra poder. Quando que eu falei isso? Falou que os zumbis precisam de comer carne por causa que. Ah, porque o estômago deles queima. Aí mesmo. Lixo, cocô, eu que sou o zumbi por aqui, vocês que não têm inteligência? A gente não tem memória, é diferente. Inteligência, burros. Isso, mas enfim, a galera devidamente apresentada aí, vamos para os nossos comentários. Que foi o primeiro aqui, foi o do... Isso. O primeiro aqui foi o do João, ele falou: fala galera, belezes. Tipo, é igual o Mussum, cara. Muito bom o cast do Henrique Cristo, o cast dos memes, foi um dos melhores. Curto memes demais. A ponto de ficar falando troll face, ok, poker face e outros. Que bom. Ele falou que tem um vídeo de 10 horas de Trollolol no YouTube, tá aí o link, ele mandou o link aí. E abraços. PS, na hora que escrevi essa mensagem, o vídeo estava em 4 horas e 26 minutos. Matheus é que curte essas paradinhas de 10 horas. Desejo toda a produtividade na vida a você, meu amigo. Olha só, falando dessas paradas de 10 horas, um dia eu fiquei escutando o Epic Sax Guy 10 Hours, que é o 10 horas, durante 37 minutos, e foi meu recorde. Esse cara aí que comentou isso, que ficou escutando por 4 horas, o Trollololó, ele é um doente. Teve um derrame. Teve um derrame. E o seu próximo comentário também do Henrique. O próximo comentário é do Henrique e ele falou: vocês esqueceram muitos como Why You Know, aquele do carinha meio estranho, o Poker Face, o Foda-se Essa Merda e muitos outros. Ponto final. Isso que até a gente comentou, os memes de imagem mesmo, a gente não ia comentar porque são muitos, a gente resolveu comentar só os de vídeo mesmo e de algumas imagens, mas não as criadas, justamente para os memes. É, porque não dá pra falar pra todos, de todos os memes. Próximo. O próximo comentário é do Oz. Sobre o cast do Henrique Cristo, eu digo que eu não queria ouvir ele, porque religião não é um tema que eu goste muito. Mas depois eu ouvi de boa e também concordei com algumas coisas que ele falou. Sobre memes, eu uso com alguma frequência alguns memes como puta falta de sacanagem ou ah, morre, diabo. PS, o que será que ia acontecer na próxima semana? Próxima semana! E ele também perguntou, o que é um viral? Aqueles negócios que vocês falaram que pode virar um meme? Tempo! O meme é um viral, cara. É, mas um viral não é um meme, você entendeu? Tipo, nem todos os virais são memes. Você entendeu? Não, é assim, cara. Viral é uma parada que se espalha pela internet com muita facilidade por ser muitas vezes boba. Tipo o vídeo do garoto que matou a formiguinha e tal. Essas paradas assim são uma parada que se espalha de uma forma, tipo, como um vírus, tá ligado? Que uma pessoa manda pra outra, que outra manda pelo outro, que outra manda pra outro, que manda pra tia, manda pro amigo, manda pro primo, blá blá blá, e por aí você vê que todo mundo já tá vendo. É, tipo, todas essas paradas assim que se espalham, tem. São virais. Tipo meme, entendeu? Isso é um viral. Obrigado e adeus. Isso. E também o último comentário do Matheus. Próximo comentário é do Matheus Leal. Caraca, velho, eu comentando de novo. Parabéns, cara, é bom que você comente mais e mais vezes. Esse cast sobre memes foi muito engraçado. Eu chorei de rir aqui, sério mesmo. Foi tão engraçado como um na tractifobia, o que significa que é o medo de pessoas feias. Cara, doenças não são engraçadas. Não é engraçado, cara. Como você obrigado acha por chamar... pessoas... Ou né? Você é cruel demais, ou você chama gente de sem graça. Ou você chama a gente de feio e sem graça, velho. É. Tá. Roacho. Uma das fobias que o Rafa apresentou no Portal Caramba, que não deveria parar, tá vendo, Rafa? Não pare com o Portal Caramba. Na verdade, o que ele quis dizer foi concluindo que Unatractifobia foi uma das fobias que o Rafa apresentou no Portal Caramba. Esse cast sobre memes lembra vários momentos e loucuras e me lembrou isso de fobia, não sei o que tem a ver. Galera, continue com os casts, vocês são bons. Esse bons foi engraçado. Cara, esse bons ficou meio que... Bons. Coisa de parado, tá? Vocês são bons. Ai, ai. Isso. Todos comentaram, legal, bacana. Continue comentando, não se esqueça de comentar o cast. Tranquilo. Bom, galera, só mais uma coisinha... Que eu falei, continua. tipo isso. Mas enfim, não esqueça de comentar, twittar, curtir, como eu sempre falei. Aqui também tem o bannerzinho do Anime Nation. Pra quem não sabe, o Anime Nation é um evento de anime que acontece em Brasólia. Isso mesmo, vai acontecer dia 10 e 11 de dezembro. E eu estarei lá. O Tuti, eu não sei se vai estar, né, Tuti? Você mora no Rio. Pô, vai depender. Que dia que vai ser o evento? 10 e 11 de dezembro. Ah, não. Vou estar mesmo, tô ensaiando. Ah, que pena. Mas enfim, talvez outros personagens, ó. Tipo, outras pessoas do caramba vai estar lá no Anime Nation também. Eu estarei lá. Se quiser falar comigo, só gritar Jaide lá, tá capaz que eu apareça em algum lugar. Bom, mas recados dados, vamos para o nosso querido querido cast de hoje, que é sobre as heroínas. Sim, as heroínas. Aquelas garotas que usam roupas coladas, mas enfim, tu te inicia o cast das heroínas. Cara, tem tanta heroína, cara, no universo dos quadrinhos, mas eu vou falar daquela mais padrão que existe da DC Universe, que é a famosa Amazona, que todos adoram. Todos, homens, adoram. Então, que homem nunca... Droga, não dá pra falar isso na presença da Kika. Que homem nunca... Ah, relaxa aí. Sou mais macho que muito homem por aí. Não, tem menina de 10 anos que tá sendo mais macho do que muito homem por aí. Mas assim, a parada é que homem nunca desfrutou, não, que homem nunca se deliciou com o corpo da Mulher Maravilha, que nada mais é do que descreve o nome dela, que seu nome descreve o corpo dela. Cara, ela... Caralho, ela existe desde quando, meu irmão? 1940, meu irmão. Pra você ter uma noção, nós estamos em 2011, não sei se você sabe. Se souber caso muito... você não saiba... Caso você esteja um pouquinho fora dos ares, nós estamos em 2011. Cara, isso são 70 anos. Se a Mulher Maravilha tinha mais ou menos uns 30 anos quando ela foi lançada, hoje ela devia ter uns 100 anos. 100 anos inteiro, viu? E continua uma maravilha. E continua maravilhosa, porque ela é uma amazona maravilhosa. Mas eu sempre gostei muito da Mulher Maravilha. Tipo, eu nunca li nenhum gibi dela, eu só via desenho, tipo... Gibi eu nunca li de heroína, só li o da Mulher Hulk. Que era tipo um gibi à parte, assim, do Hulk, mas que era bem legal. De resto, eu nunca li gibis, assim. Eu lia muito Homem-Aranha, blá blá blá, essas porra todas. Gibi dela, tem gibi, história em quadrinhos. Agora, e algumas séries também, daquelas séries toscas de... Saiu uma série, né, da Mulher Maravilha. É um piloto só, na verdade, nem foi a série. E muita gente especula também, de fazer um... Igual vocês estão fazendo agora, super produções e tudo mais. Mas, tipo, isso vem se arrastando, ó, dos tempos, fazer uma super produção dela e não saiu até agora, eu estou esperando isso. O quê? A série da Mulher Maravilha? Não, o filme dela, super produção, filme dela. Tipo, igual faz com Lanterna Verde, Thor, essas coisas. Cara, eu acho que foi cancelado o filme. Sim. Até tiveram. As pessoas especularam a atriz e começaram a jogar o Photoshop nela com a roupa da Mulher Maravilha. Só que o filme não saiu, aí ficou assim. Quem iria ser, acho que do filme, ia ser a Colby Smulders. Essa que mesmo. Que é a atriz do How I Met Your Mother, a série mais sensacional do mundo. Isso. Aí. Pô, ela ia fazer o filme, moleque. Só que tipo. Porra, o filme ia ficar uma merda, porque na moral, a história da Mulher Maravilha não é a mais legal do mundo. O nego tentou fazer filme de quem que ficou uma merda? De que herói que ficou uma merda o filme que tentaram fazer? Eu acho que, eu particularmente não gostei do filme do Lanterna Verde. Ah, mas você é bichinha, cara. Não tem. Yeah! Eu nunca vi, mas todo mundo me fala tão bem. Você é o único que falou mal desse filme. Não, cara. Sério, velho. Na verdade, tem pontos no filme do Lanterna Verde que são ruins. Não é o filme todo. É, mas eu achei que podia ter ficado bem melhor, velho. Bem melhor. É, realmente. É, mas é assistível. Vale a pena. Mas, cara, além da Mulher Maravilha, uma heroína que eu sempre gostei muito, tipo... Cara, todas as heroínas que eu vou falar vai ser referência a filme ou desenho, porque eu realmente não li nenhuma HQ de heroína. Te juro. E acho que eu li, tipo, que tinha alguma heroína, era tipo do X-Men, quando eu lia, normalmente eu lia muito Wolverine. E tinha Jean Grey, cara, o caralho, Wolverine comeu a Jean Grey pra caralho, meu irmão. Isso, já. Agora tem uns personagens assim que eu acho que veio só por causa do personagem, por exemplo, a Mulher Hulk. Eu não vejo graça, porque tipo, eu acho uma coisa... Meio que produzida por causa do Hulk, entendeu? Véi, se eu não me engano... Forçada, é, uma coisa forçada. Não acho legal isso. Cara, se eu não me engano... Se eu não... É prima do Hulk, isso aí, cara. Porra, a Mulher Hulk, ela é prima do Hulk. Como é? É tipo... Qual é a lógica, velho? Tá ligado? Tipo, porra, eu sou... Vocês sabem que, tipo, o Hulk, cara, ele não é genético aquela porra. Aquela parada foi porque ele sofreu um acidente com radiação. E aí ele agora fica desse jeito. Sempre que tem adrenalina no sangue dele. Ou seja, porra, tipo, não tem como ela ser prima dele e também ficar assim, porra. Tipo, porra, caralho, meu primo sofreu um acidente de radiação, agora eu acho que eu também sofri. É tipo... Ou então, tipo, ah, vou copiar ele, tá ligado? É tipo isso. É tipo... Vou me pintar de verde. É, tipo, caralho, primo, você é muito maneiro, cara. Posso ser que nem você. É tipo fazer do Homem-Aranha uma Mulher-Aranha, tipo... É, a Mulher-Aranha... Mas tem a Mulher-Aranha. Tem? Não, a Mulher-Aranha é muito escrota. Não tem sentido também, da mesma forma que eu vejo a Mulher-Aranha. É horrível, cara, é... Vai dizer que ela é prima também. Aí eu já não sei. Ela, cara, ela é tipo... Tem um dos universos do que até faz sentido, um universo alternativo do Homem-Aranha, que o Homem-Aranha adora brincar com essas porra de universo alternativo, em que não existe Homem-Aranha. Quer dizer, existe Homem-Aranha, existe um clã dos Aranhas, e a Mary Jane é a Mulher-Aranha. Ah, isso então é legal. A Mulher-Aranha, na verdade, é a Mary Jane de outra dimensão. É, não. A Mulher-Aranha, na verdade, é a mulher do Homem-Aranha. Afinal das contas, ficou isso. Até cabe algum sentido. Pô, cara, mas tipo assim, eu sei lá, cara. Ah, eu não. Porque a Mulher-Aranha, ela não tem poderes. Tipo, nem o sacaneio básico pra ele não ter poderes, mas ele tem grana. Ele sabe lutar. Ele é inteligente. Velho, dinheiro é o melhor poder, velho. Agora, a Mulher-Aranha, irmão, ela tem teia debaixo do sovaco. Que isso? Alô, já seguindo essa mesma lógica aí, tem a Supergirl. Que é outra coisa que eu acho. É prima também, né? É tipo quando o cara. Não, quando o herói. Aço, porque tipo, ela é só do mesmo planeta que o. É. O Clark. Eu acho assim. É... Só que como não tinha o que falar que ela era, né? Colocaram ela como prima. Tipo, quando o herói faz muito sucesso, aí parece que eles inventam um primo, sei lá. O primo que surgiu não sei da onde, aí tipo, pra fazer ganhar um pouco de sucesso do herói. Cara, eu odeio essas coisas fabricadas. Na verdade, eu acho que quando o herói tá perdendo sucesso, inventa isso. É, pra pegar o resto do sucesso que ele tinha, entendeu? Pra ver se alcança, chega pelo menos na metade da altura dele. Assim, o que eu acho mega escroto na história do Homem-Aranha, do Homem-Aranha, caralho, do Super-Homem, é que, tipo assim, o início da história é o único sobrevivente do planeta Krypton. Foi embora e foi pra Terra. Do nada, caralho, tem uma garota também que era do meu planeta. Porra, que legal. Caralho, tem um grupo de pessoas que também era do meu planeta. Pai, tu também tá vivo? Pois é, no porra, final, era todo mundo. O planeta não explodiu? É, cara, que... Porra. Aí é foda, cara. Tipo, no início você pensa, caralho, maneiro, cara. Eu que sobrevivente. Pô, aí quando tem uma outra pessoa, pô, beleza, pode acontecer de terem mandado duas pessoas e tal. Caralho, galera, teve ideia. Agora, porra, tem mó cambada que era do planeta que tá vivo. Porra, isso é sacanagem. Esse aí já tá. Aí já, porra, é foda. Pra mim, a heroína mais foda é a vampira, sem mais. Beijos. Beijos de vampira. É, tipo, eu acho legal esses personagens. Esses personagens super-heroínas que, tipo, elas mesmas criam a história delas, entendeu? Tipo, a Mulher Maravilha. Ou tipo, sei lá, qual outro. Sim, Tempestade. Mulher Gavião também. Mulher Gavião. A Mulher Gavião nem tem poder, ela só voa. E tem uma massa. Realmente, voar não é poder nenhum. Não, o cara poderia voar. Mas isso não é poder de super-herói. Tipo, oh, um herói, ele vai vir salvar a gente voando. Ah, oh. Ela é tipo Batman. Cara. Ela tem super-força e tem um cinto de multi-utilidades lá. Sim, o laço da Mulher Maravilha. Faz as pessoas falarem a verdade. É, ela não é tipo Batman. Ela não é tipo Batman. Não, tipo, é porque o Batman tem o cinto de mil e uma utilidades. Ela é tipo Batman, ela também tem um cinto de mil e uma utilidades. Foda com o Batman, é porque ela é mulher. Ela é mulher e foda-se. Boa, Gegel. A única mulher boa bastante é a vampira. Vamos falar dela porque eu gosto da vampira. Não, velho. Não. E outra também. Vampira só suga a energia dos outros. Então, só isso, velho. Só isso. Só isso. Cheguei, Hulk. Cheguei, Superman. Opa, falou. Não chega mais, seus fracos. E, não, ela não só suga a energia deles, velho. Poder também. Ela suga e fica pra ela. A memória. Ela fica pra ela, velho. Ah, velho, mas tem um episódio do X-Men Evolution, por exemplo, que mostra que, tipo, cada pessoa que ela absorve fica um pedacinho dentro dela até que ela explode. É, pô. Caralho, esse episódio é muito bom. Esse episódio é um dos melhores, velho. Caralho! Caralho, eu adorava X-Men Evolution. Cara. Sabe uma heroína que não tem nada a ver, velho? Tipo, que pra mim nem fede nem cheira? É a Batgirl. É outra também. Velho, que é, pega o sucesso do herói e tudo mais. Cara, eu odeio essas coisas, cara. Eu também, velho. Coisas fabricadas, mas enfim, sei lá. Tipo, tem uma grande diferença entre a mulher gato e a Batgirl, velho. A diferença de que a mulher gata é foda. Tipo isso, velho. A mulher gato é foda e gostosa. E ela é tanto uma heroína quanto uma vilã, tá ligado? Agora, a Batgirl, ela só ganhou sucesso pelas costas do Batman, velho. Que é foda. Tá vendo como mulher, velho? É, velho. É assim, a gente depois reclama aí, mas, porra. Só pega o sucesso, véio, do cara. Mas a Batgirl, ela tem, tipo, uma lógica, assim. Tipo, ela é pra ser, assim, tipo, sucesso nas costas, porque ela é filha do Gordon. Ela é a Bárbara Gordon. Bárbara Gordon é a filha, se eu não me engano. Porra, aí tipo assim, a filha dele, tipo, o Gordon já paga mó pau pro Batman. A filha, então, tipo, ela quer dar pra ele. Se não, já deu, se eu não sei. Pro Batman ou pro Gordon? Pro Batman, pro Gordon. É importante não ter incesto, né, na historinha. Por favor, crianças também liam os quadrinhos. Aí, porra. Aí, tipo, cara, ela é obcecada pelo Batman, tá ligado? O que ela vai fazer pra chamar a atenção dele? Dá pra ele. Não, vai ser uma wannabe dele, tá ligado? Tipo, porra, Batman, se liga só, fiz uma homenagem, cara. Tô me vestindo de você. Tipo, pra ele isso é escroto, mas pra ela meio que faz sentido, cara. Sei lá. Tipo, oi, Batman, sou você com peitos. É, tipo isso. O tipo, Batman é melhor. É, ó, verdade. Só que o problema é que ela não era o Batman. Exatamente. Porque, cara, ninguém é o Batman além do Batman. Só eu sou o Batman. Não, cara, você não é o Batman. Você pode pensar que você é o Batman. Mas o Batman vai pensar que você não é o Batman e logo você vai deixar de ser o Batman. Tá, então eu sou o Homem-Aranha. Tá, isso até pode ser. Não tem muito problema. Ninguém liga pro Homem-Aranha. Não, velho. Eu gosto do Homem-Aranha. Ele é meu super-herói favorito. Ah, velho, cara, eu não quero ver, velho. Não. Meu super-herói favorito fica entre o Batman e entre o Homem-Aranha. Desculpa, se meu super-herói favorito é o Flash, ele não tem nada a ver com isso. Véi, não tem uma mulher nenhuma atrás dele. Cara, véi, alguém não discute a história do Flash? Na minha opinião, véi, nego superestima pra caralho o Batman. Véi. É o que eu ia falar agora, véi. Ele é isso, todo mundo idolatra o Batman. Cara, o Batman a parada é foda, não é cara, o Batman. Bicho. A parada não é o Batman, cara. A parada é o universo do Batman, cara. Ah, tudo fácil. Meu irmão, porra nenhuma. Tudo é muito bom, olha os vilões, cara. É tudo o legal do Batman é que, tipo, as pessoas não têm superpoderes, ele também não tem. Tipo, é uma coisa mais humana, assim, entendeu? Esse é o único ponto forte que os argumentos do Batman chegam, saca? Velho, sobre os fãs do Batman. Ah, ele é humano. Não, mas não só porque o fato dele, só ele é humano. Tipo, mas os vilões e tudo ao redor dele gira em torno de Gotham, entendeu? Pessoas. É, o Batman é diferente dos heróis porque ele usa a inteligência. Não, essa porra de inteligência já se foi, cara. A parada legal do Batman é o universo inteiro, cara. Tipo, a parada de ser sombrio, a parada de ter tudo isso e tal, cara, é muito bom, tipo, tudo que gira em torno. Tipo, exemplo, já voltando pro tema das mulheres, galera, é a Eve Poison. Cara, que mulher foda. Era venenosa. Eve Poison. Era venenosa. É uma tradução meio feia, cara, eu não gosto não. Acho muito. Era Poison Ivy. É Poison Ivy, eu tô doido. Por que eu tô falando Eve Poison? Eu falo Poison Ivy. Agora, outra heroína bizarra, sei lá. Por que essas heroínas têm que ter cores e coisas? Que é a Mística, cara. Eu acho ela bem legal nos quadrinhos, não acho ela tão legal nas histórias. Porra. Mas nos cara, quadrinhos eu acho massa. Todos os filmes do X-Men, cara, que tentaram passar a Mística, tipo, sério, ficava mega. Ficava mega escroto. Ah, véio, mas eu acho a Mística com um dos poderes mais true que existe, velho. Porra, mas é muito apelona, tá ligado? É tipo apelona. Pelo menos ela não lê a sua mente e manipula o que você tá pensando. Véi, mas tipo assim, o que eu achei tosco, tipo, num dos filmes do X-Men, é que tem uma hora que ela tá presa, tipo, com grade. E tipo, eu já vi ela se transformar em vários morcegos, então, porra, se transforma em mosca e passa por isso, seu idiota. Pois é, mas... Não, mas ela se transforma em animais e essas coisas no desenho, nos quadrinhos, velho. Pois no é, nos filmes eu acho que ela nunca virou animal nenhum. Não, mas até tem um desenho mesmo, que é de X-Men Evolution, que ela tá presa lá não sei aonde. Tipo, ela vira gavião. Não, mas se ela vira depois, pra ela sair, porra, por que ela não fez isso quando ela tava lá dentro, velho? Ah, cara, a nega é muito burro. Tipo, sei lá, mano. Enfim. Ah, cara, sei lá, sei lá mesmo, sei lá, sei lá, sei lá. De quem eu gosto também é da Gata Negra. Porque você nunca sabe se ela tá fazendo pelo bem do Homem-Aranha ou pelo ego dela. Gata Negra é legal. Ela ouve, combate o mal. Caraca. Ela chuta o meu dedo. Gata Negra é muito maneira, cara. Não, eu acho a Gata Negra muito legal. Eu acho tipo a Gata Negra gata e negra. Exatamente. Só que ela não é negra. Eu sei, ela é branquinha, ninja, é até demais. Oi, ela é estilosa. Ela é... Cara, é sério, tipo, americano tem esse lance por peito, tá ligado? Tipo, cara, todos os desenhistas desenham, tipo, o sutiã tamanho 48, tá ligado? E qual é o problema nisso? Não, não, tipo, eu só tô constatando, eu adoro isso, cara. Mas, eu tipo, adoro isso. Pra chamar atenção desses garotos. Infância. É, cara, tipo, não existe uma heroína tábua, tá ligado? Heroína ou vilã. Claro que não, porque senão ninguém ia gostar. Véi, tipo, eu acho que o segredo pra você ter superpoder é você ter peitos, cara. Na verdade, existe, véi. Qual? Quem? Ué, a Lince Negra, ela não é peituda, tá gostosa. A Lince Negra do desenho. Ou criança, velho. 14 anos. Também tem esse lance, né? Tipo, ela se veste de um jeito bizarro. Vocês já viram, tipo, a Estelar dos Novos Titãs? Aham. Uhum. Caralho, moleque. A Estelar tem, tipo, 15 anos. E é toda gostosa. É, não, né? No desenho dos Jovens Titãs, ela já era, tipo, porra. Aí no quadrinho, os Novos Titãs, meu irmão. Caralho. Boa, cara. Nunca vi os quadrinhos. Não, e ela ainda se vestia como uma... Nem falo, cara. Como uma... Badia. De saia rodada, blusa rosinha, decote na cinturinha. Né, periguete? Qual é o outro heroína também? Fala, né? Cara, que heroína de verdade pega Tempestade. Eu já tô rimando daí, tá? Tempestade não é true, moleque. Tipo, ela não é tão destacada, mas tipo, ela fez a história dela. Tipo, ela não precisa ir atrás da história de outros personagens. Cara, Tempestade é foda porque ela é Tempestade, moleque. Tipo, caralho, quando ela fala, tu fica tipo, caralho, Tempestade, porra, não precisa disso tudo. Caralho. Pô, uma legal que quase ninguém conhece é a Zatanna, a mágicazinha. Ah, ela é mó avulsa, velho. Mas ela é massa mesmo. É, pô, ela é muito maneira, cara. Eu adoro mágico no mundo dos quadrinhos. Cara, é mágico. Mandrake, tá ligado? Porra, é muito bom. Aí, porra, mágica, peitos, mágica, cartola, caralho, cara. Peito é luva branca, meu irmão. Só porra. Faltou ela tirar um bacon de dentro da cartola. É, tipo, tem um bacon ali no decote, Deus. Cara. Tava perfeito, moleque. Nem pedia pra ir pra cozinha, cara. Não pedia sim. É verdade, tudo tem seu limite, minha galera. Velho, Electra. Não sei de porra nenhuma da Electra. Alguém fala alguma coisa aí da Electra? Eu não gosto da Electra. Eu não conheço a história da Electra. Até porque eu vi o filme há muito tempo. Eu só conheço o que passou no filme do Demolidor. Que ela era uma mulher que teve os pais assassinados, sei lá. E ela também não tem poderes. Ela só é foda pra caralho. Velho, pelo que os fãs falam do filme da Electra, falam que foi tipo a pior coisa que já pode ter existido na Terra, tá ligado? O filme da Electra? Aham. Uhum. Mas em relação aos quadrinhos? Uhum. É, eu nunca li os quadrinhos e nunca vi, tipo, vi o filme há muito tempo. O pior é que falam isso, a mesma coisa do filme do Demolidor. Mas tipo, eu gostei do filme do Demolidor. Pô, eu gostei. Você já li os quadrinhos do Demolidor? Não, li os quadrinhos do Demolidor. Leu os quadrinhos? Lia, não leio mais, mas eu lia. Ah, tá. Eu acho que era o único quadrinho que, tipo, pegava pra ler. Mas, tipo, eu não achei o filme ruim. O povo desce a lenda, mas enfim. Ah, cara, nega muito assim, cara. Pois é, velho. Hoje em dia quer ser. Irmão, todo mundo hoje em dia quer ser muito crítico, saca? Cara, nego, saiu Homem-Aranha. Ah, pá, não sei o que, muito ruim. Saiu Homem-Aranha, nego ficou, véi, caralho, Homem-Aranha tá mó. Uma merda, nada a ver com a história. Porra, tu quer o quê, meu irmão? O cara tinha lançado 111 quadrinhos sobre o Amazing Spider-Man. Tu quer que o cara passe 111 quadrinhos num filme só, filha da puta, de 1 hora e 30 minutos? Tu vai se fuder. Até porque, velho, o filme é baseado, não é copiado. É, cara, tipo... Porra, é baseado nas histórias. Coisa igual do quadrinho no filme, cara, eu sei lá, eu... É que nem uma parada que me deixa puto, velho. E eu vou receber várias críticas, mas é o seguinte, eu quero que cada um de vocês pegue a sua crítica e enfie no meio do seu cu, porque não importa nem um pouco. Que isso? Que nem nego falando mal de Crepúsculo, velho. Véi, é uma história inventada, velho. Não é baseado nos vampiros que são vampiros de verdade, são... É fantasia, cara. Tá bom? Crepúsculo, gente. Vida de garoto. Tá bom? vamos não entrar nesse tema. Fiuk, Justin Bieber. Pô, outra heroína legal, assim, tipo, nem é do mundo dos quadrinhos. Essas histórias são fantasias, velho. São baseados, não são copiados, velho. Então, entrando no quesito de heroína também, tipo, nem é do mundo dos quadrinhos, mas, tipo, dos livros, cara, o Edward é uma heroína bem truta. Sacanagem. Não, velho, sabe quem é uma heroína super true, velho? Vou falar sério agora. A garota Esquilo, velho. Fala da garota Esquilo, que eu nunca vi essa porra dela. A garota Esquilo, velho. A garota Esquilo, velho. É uma garota poderosa pra caralho. Ela tem a habilidade de... Adivinha, adivinha? Roer nozes. Não, controlar os esquilos. E ela tem super poder. E ela, tipo, ela tem super força e tal. E, velho, ela... Adivinha quem foi que ela derrotou? O Wolverine. Ela bateu no Wolverine, derrotou o Dr. Destino. Derrotou o Mandarim. Derrotou o Dr. Destino. Derrotou o Dr. Destino. Derrotou o Mandarim, que é um dos vilões do Homem de Ferro. Derrotou o Thanos, que é outro vilão do Homem de Ferro. Isso só com esquilo. O Thanos? Não, velho. Esquilos são fodas. Cara, não tava... o Thanos é o Titã da Lua, pra quem não sabe, tá bom? Ela derrotou o Terrax, que ele foi um dos arautos do Galactus. Sabe quem é o Galactus? É aquele devorador de mundos. Ela derrotou o Deadpool, velho. E de onde é que cara, tirou isso, Gegel? Cara, ela derrotou o Deadpool. Não, vamos ver os fatos aqui. Calma aí, vamos anotar uma coisa. É. Garota Esquilo, esquilos quebram nozes. Ela só derrotou homens. Tá explicada a lógica. Merda, boa! Muito boa, não. Palmas pro Tuti, palmas pra sua análise. Caralho, Tuti perfeito, perfeito. Simples, cara, simples assim. Não, ah, porra, garota esquilo vai fazer o quê? Se for, por isso que ela não consegue derrotar a mulher, cara. Sei lá, garota esquilo, ela monta um gigante feito de esquilos. Não sei, cara, eu não consigo imaginar. Ela não tem só poder de controlar esquilos, ela tem super força também, velho. Ela é rapidinha, não é o Flash, mas ela, tipo, ela tem a habilidade de super. Ela é ágil como um esquilo, cara. Já vi um ela esquilo. É ágil como um esquilo, sabe, velho? Já correu atrás de um esquilo? Já conseguiu pegar um esquilo? Não, porque não existe esquilo. Ou melhor, Jaider, você já viu algum esquilo? Eu nunca vi um esquilo. Velho, Mulher Invisível é legal por quê? Porque Mulher Invisível, o nome dela é Mulher. Olha só, a Mulher Invisível, não tem muito o que explicar a história dela, né? Não tem como muito descrever ela, porque ela é invisível. Lógico que tem muito o que escrever. Não, pô, todo mundo já sabe. Não, velho, eu não sei, conta pra mim. Você nunca assistiu o filme? Não, não assisti filme não, conta. Pois então, você assim. Vai lá e pesquisa, porque aqui a gente tá pra comentar e não pra ensinar. Chupa! Mas como você é meu amigo, Jairão, eu vou te falar. Acho que ele não é mais seu amigo depois dessa, não é mais enfim. Dos caras, dos cientistas que foram estudar, ela tava no grupo dos cientistas que foram estudar a passagem de uma nuvem cósmica perto da Terra pra desvendar como mistério. O começo da vida. E pra solucionar algumas doenças. Só que acabou que o Reed Richards, que é o comandante. Gênio da que é o da cientista galera. Pica lá, teve um erro nos seus cálculos e a nuvem passou antes. E afetou todos eles cabulosamente. E todos eles tiveram uma recodificação do DNA. E ganharam poderes. Motherfucking fodástico. Isso, aí a mulher invisível se tornou invisível. Só que a roupa dela fica visível. Exatamente, e ela tem o... Ela é mulher invisível e ela também tem o poder de fazer... Campo de força. É, então ela é que nem a Violeta. Pois é, era o que eu ia falar agora. Eu sempre achei a Violeta meio cópia da mulher invisível. Porque é a Violeta. É a filha do Senhor Incrível. Isso. Ela tem exatamente o mesmo poder, invisível e campo de força. Mas ela é true mesmo assim. É, ela é fodona. E aí... Do filme, tem uma parte muito legal, que ela precisa tirar a roupa pra ficar invisível. Porque senão pra quem não sabe, no filme a atriz é a Jessica Alba. Jessica Alba, que eu já falei pra todo mundo. Ai, ai, Jessica Alba. E eu sei que depois eles fazem uma roupa que se adequa aos poderes dele, uma roupa que não pega fogo, que estica. É porque eles usam, quando eles estavam lá na estação espacial, né, pra estudar a nuvem, eles estavam usando meio que um uniforme. Aí quando a onda cósmica ela bateu neles e alterou o DNA, tipo, meio que alterou a estrutura da roupa também. Aí essa tudo a ver, né? Tipo, o DNA da roupa... É, a roupa meio que se adequou aos poderes deles. Por isso que a roupa pega fogo, estica e fica invisível junto com eles. Legal. E vira pedra também a roupa? Claro que não, Jajão. Então como é que se adapta a eles? O cara, se o coisa virou pedra, por que a roupa não vira pedra? Ele vira pedra porque ele anda pelado. E ele anda pelado. É, ninguém vê nada porque é pedra mesmo. Como será o pinto do coelho? Uma pedra. Eu tento não pensar nesse tipo de coisa, sabia, Jajão? Ah, pedra, porra. Será que ele tem ia pedra? Ser muito escroto se fosse, tipo, ele todo de pedra. É, de repente... Pô, né? Se existe um pinto, velho, como será que ele fica duro? É. Velho, engraçado que o Coisa é a única pessoa, o super-herói do mundo, que é normal ele ter pedra nos rins, né? Depois dessa, a gente vai encerrar o podcast. Meu... A gente fica por aqui, galera. A gente vai ficando por aqui, galera. Não se esqueça. Ele tem pele no rim. Não se esqueça de comentar. Não se esqueça de twittar. E curta a gente no caramba depois dessa piada legal do Rafa, beleza? É isso aí. Isso aí, galera. Então não se esqueça de comentar aí também se você lembra de alguma outra heroína legal aí também, não se esqueça de comentar. Sem ser aquela de que as pessoas usam como drogas. Isso, sem ser essa. Nossa, mano. Olha, eu também tenho que estar na disputa de piada ruim, cara. Então vamos disputar pra lá, porque vamos encerrando o cast por aqui. Hasta a vista, fui.